Azul 4208, controle, meu cordial, ajuste agora 1097, desça para 2000 pés, direto Duna para o ILS. Para a Copa Xamim, solo 1219. Bruno 607, no solo 52, VIPs pela direita, time solo 1219. 1219, só informação, a nossa direita, antes da primeira interseção, tinha uns pássaros, eu creio que mortos, e outros fazendo festa lá. Nossa direita. Gente. Fernando. Nove 32, aguarde táxi. Gente, altera Natal, alto 932. Gente, alto 932, alternando Natal, aguarde táxi. Na escuta, alto 932. Solo gol 1607. Livrou na sua escuta. Livre decolagem só 3517. Solo na escuta do gol 1607. Prossiga gol 1607. Livrou na sua escuta. 1607 autorizado, Alfa reporta a Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, gol 1607. Salvador Rio, 5973, IFR para. Salvo gol 1607 para o táxi, 123 a bordo, 4 horas e 5, alterna com fim. 607, autorizado táxi via Índia, Ponte Terra, chama Torre, 118, decimal 6, ajuste altímetro no 018. Gente, Índia, lá no Ponte Terra, chama Torre, 118 a 6, com 1018, ou 1607. Alfa 9832 segue o Boeing da Gol na linha central após o ponto para a torre 1816, ajuste altímetro no 017. Gente, segue o Gol 186, ponto para a Alfa 9832, obrigado, bom dia, tudo bom. Obrigado pela informação. Jogou na 607, no ponto de pena pronto. Tá, 9832 na escuta do solo? Prossiga. Ata 9832, mantém a posição. Mantém a posição, Ata 9832. Gol na 607, prossegue via Juliette, posição 09. Juliette para 09, gol 1607. Controle Salvador, Delta 3597, vai passar 4000. 3597, controle, contato radar, gira direita, voa e elefa, câmbio. Elefa, está pronto, obrigado, 3597. 1607, na escuta? Prossiga. 1607, no momento, a pista encontra-se impraticável devido a pássaros que estão dentro da pista impedindo a decolagem, pode acontecer um bird strike a qualquer momento. Então nós enviamos uma viatura do Infero lá para verificar o caso. Aguarde um instante. A gente está aguardando, 1607. Na pista. Qual a pressão? Alfa 9832, agora autorizado para seguir táxi, ponte cara, chama a torre 118 de João Meia. E o 5933, quanto cópia? 973, autorizado Recife, nível de voo 310, via Upper Whisky 58. Pista Mozero, curva esquerda, saída Cuca, transição Caju. Controle Operão 90, decimal 8, transponder 5142. Se tiver que acionar, chama aí. Chama aí. Solo Salvador Trip 554 para pushback e acionamento. Trip 554 autorizado para o acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi 554. Sul 4208, Força Aérea 5952. Pássaros na pista. Não irão, não estão autorizados a aproximação por enquanto. Estou aguardando definição da administração do aeroporto, mais precisamente do infraero. Informação para o Azul 4208 e o Força Aérea 5952. Força Aérea 5952. 208. É, tá bem perigoso não. Salvador, o Força Aérea 5952 retornando. Se necessário, autoriza espera sobre o fixo Bruno? Aliás, corrigindo, sobre o marcador externo? É, nós vamos fazer o seguinte: o 4208 é o número 1 e o 5952 é o número 2. E no primeiro momento a gente vai fazer espera em Simbra, sim. Eu tenho que falar com vocês, obrigado. 4208-500. O 4208 passa 8.000 descendo para 2.000 e o 5952 7.000 descendo para 5.000. Afirma 5952. 4208 para 2.000, órbita em Simbra. Tantra 597, chame Recife, 1260, caso negativo 1288. 260, negativo 288, obrigado, bom dia. Boa. Solo Salvador, trip 5514, está pronto para o táxi, POB de 50, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Cinco, nove, cinco, dois, desça para 4.000. Fotério, cinco, nove, cinco, dois, desça para 4.000. decimal 6, ajuste altímetro 0,08. Cliente 1,08 vai iniciar táxi no ponto esperando chamar na torre, 1,08 decimal 6. No 607, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, vou no 607. E as aproximações estão autorizadas. Rotário Ciclo 2-6. Ciclo 2-5-2, vetoração para sequenciamento, direita 2-4-0, está limitado pelo localizador. Quando estabilizar na Pro 240, vai descer para 2.000 pés, está voando sobre a Bahia de Todos os Santos. Confirmo, mensagem para o Ciclo 952. Positivo, confirmo sim, está sob vetoração, direita, proa 250, desça para 2.000 pés, está limitado pelo localizador. Direita 250, desça para 2.000 pés, o limite ao localizador. Confere o Ciclo 952. Azul 4208, livre ILS. Livre ILS 4208. Iniciando o voo na 607. Sim. O senhor é 5952, esquerda 140. Esquerda 140, Fosséria 5952. Azul 4208, Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186. Muito bem, senhor, obrigado. Não é a menos? São 3153, muito bom dia, autorizado Galeão, nível de voo 380. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, via Upper Zulu 10. Após Edmar, após Lúbito, após Barbacena, após conforme a rota do banco. O controle opera 120.8, transponda 51144. Bom dia, final de 7 milhas, baixar a travada. Azul 4208, Kenegal no 08, repõe 3 pouso, baixado e travado. Baixado e travado já, 4208. Azul 4208, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, no 4 nós. Livre pouso, 4208. Informa pista molhada, azul 4208. Do Galeão, nível de voo 380. Pistão no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Via Upper Zulu 10, após SMAP, após Lúbito, após Barbacena, após conforme a rota do plano. O controle opera 120.8, transponder 5144. Autorizado nível 380, Galeão, Israel, Leda, Triv, Upper Zulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena. A pista é 1-0, curva direita, 1-2-0-8, 5-1-4-4, na 3-1-5-3. São 3-1-5-3, contagiamento correto, um pronto para possível acionamento. Vamos lá, são 3-1-5-3. 5952, 5 milhas para passagem sobre o marcador externo. Interceptou o localizador? Passa aéreo 5952, interceptou o localizador. Positivo. Complete a aproximação, cheque o trem, chame a torre. 1186, câmbio. 1186, chamar a torre, passa aéreo 5952. 232, visual contrato nacional? Afirmativo. Condições de decolagem assim que autorizado, a pista 9032? Afirmativo. Após o pouso do Embraer Azul, autorizado ali, mantém pista 0, a pista 9032. Após o Azul, ali, mantém pista 0, a pista 9032. Torre Salvador, Fosséria 5952. Fosséria 5952, continua a aproximação, QNH 1008, reposte, baixado e travado. 1008, 52. Torre, é o Trip 5954. Trip 5954, prossiga. Muito bom dia, senhor. Está seguindo aqui o ápice para o ponto de espera da 1010. Gente, mantenha um bom espera da 1010, Trip 5954. 5-5-4. Azul 4208, Sol 09, divide pela direita, chama Sol 1209. Azul 9, boa. Bom dia, Azul 4208. Liberando. Azul 4208, muito bom dia. Consegue estar de Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, repórter Santa Juliette, 4208, Azul. Pode alinhar e manter? 5-5-4, mantém a posição, nós temos agora uma aeronave passando no marcador externo. 5-5-4. Força aérea 5952, marcador externo com o trem baixado travado. Força aérea 5952, bibi checado. Tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento no 2-0 graus no meia-noite. Livre pouso, Fosséria 5952. Alisson 9832, decolado azul no 1, chame o controle 1-2-0 decimal 8. 2-0-8, obrigado, tudo de bom, Alisson 9832. Meu Índia, Victor, Índia? Então 3153 negativa, bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Bravo, Romeu, Índia. Delta Eco, plan 3153. Obrigado. Azul 4208, prossegue táxi via Juliette, posição 08. Juliette para 8, 4208, bom dia, até já. Poderia voar direto o Jamo da presente, Eco 9038? Livre. Obrigado. O 1607, chame Recife 13325, caso negativo 1251. 3325, 1251, agora 1607, bom dia. Boa. IB5514, confirme esse visual com o tráfego nacional. Afirmativo. Após o pouso do cano da Força Aérea, autorizado a manter pistão 0. Ok, após o pouso vai alinhar manter 55 no ponto. Sério 5952, Saradeá, visual, prossegue para o pouso. Sério 5952, pouso, pista 1 a 0, vento, nota 0 graus, no meio, nós. Sério 5952. E o Absa, Love 832, pudesse voar direto para o Romeo Fox 018. Confirme. Afirmativo, já estamos tomando a proa no momento do Romeo Fox 018. Muito obrigado. Positivo. Valeu, obrigado. Melhor centro, melhor controle do Nordeste, João. Falou aqui no Strange, muito obrigado. Sério 5952 no solo 15, autorizado backtech, ingresso na hotel ao estacionar frequência livre. Reporte livrando pista. Né? Era 5952, onde está na frequência livre. Trip 5514, autorizado decolagem pista 10, vento no 20 graus, no 3 nós. Iniciando, 55 no ponto. Pulso 255, muito obrigado, senhor. Boa noite, 97, para posto de acionamento do 3. Boa noite, 97, autorizado para o Sibéria, se amizade. Viva, se amizade. Sigo, sigo no 4, decolado 07, chama o controle 120.8. Controle 1208, grave. Pelo pronto para copiar, Fortaleza. Trip 5514, controle, contato radar. 5514. O approach to T, approach conforme a rota. O contrário 190 decimal 8, transponder 5152. Eu 310 para Fortaleza, na Monfa aqui, entrou pista 10 com curva esquerda, 208 o controle de saída e 5452. Total 9911, a cena transponder 5152. A 5152, estamos prontos para o puxo acionamento. Total 9911, autorizado pushback, acionamento de semitáxi. Pare para o táxi. Salvador, trip 5514. 5514. Possibilidade de manter como ao nível final 1970 para Aracaju. Ok, modifica para 170, vamos voar direto para Aracaju. Ok, no 1970, direto para Aracaju, obrigado. Via Índia, ponto de estrada chama Torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro 108. Via Índia, ponto de estrada 186. O ajuste 1908, boa noite, 97. O Rio 5973 para pushback, acionar. Aguarde pushback. Só lota 3153 para o pushback, também a posição é a Mendes. Só 3153 autorizado, pushback, chama contato. Autorizado, manda para o contato, 3153. 9-9, fora pushback simultâneo com o Rio à esquerda, então aguarde o Rio iniciar, ele vai posicionar a área na fase retaguarda, logo em seguida o seu início, ok? Ok. Rio 5973, inicia o pushback de acionamento, porém...